buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O texto bíblico de Mateus, capítulo 6, e versos 33 e 34, nós estamos dando início à programação nessa sexta-feira. E nós queremos já te convidar para logo mais à noite, em nosso templo, o grande momento que temos semanalmente, que é o culto da vitória. Venha com a tua casa, com a tua família, você que está fazendo propósito, venha adorar ao Senhor nessas noites de sexta-feira. Também convidamos os membros em comunhão para sábado, amanhã, portanto, em nosso templo, o momento da celebração da ceia do Senhor. A partir das 19h30, em nosso templo, iniciaremos esse grande culto, quando a Igreja do Senhor estará celebrando a Santa Ceia do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus irmãos, nós somos uma humanidade, um ser que tem vontade, que tem desejos, e muitas vezes a tendência que temos é de cuidar daquilo que tem maior valor para nós. Só que às vezes o que mais tem valor não é a vida. Para muitas pessoas que vivem uma vida de certa forma desregrada, ou não tem sentimento, ou não tem conhecimento da eternidade, então você tem cuidado vários com outras coisas. Por exemplo, como cuidamos do carro quando ele está com problema qualquer, barulho no motor? Cuidamos da casa quando a casa precisa do seu trabalho? Cuidamos do nosso dinheiro para não faltar? Alguns se preocupam com as suas roupas, outros com as suas joias e ainda outros com a sua imagem social. Mas nesta manhã, a recomendação que temos da Bíblia Sagrada: buscai primeiro o reino dos céus. Meu irmão, você precisa liderar os seus pensamentos. Muitas pessoas que me ouvem dirigem empresas, têm comércio, têm indústria, mas são algemados pelos pensamentos terrenos, sofrem por pequenos problemas e, o que é pior, por coisas que nunca irão acontecer. Por isso eu retorno a dizer: buscai primeiro o reino de Deus. Ele precisa ser invocado. Muitos exigem demais de si mesmo. Você que me ouve, talvez esteja precisando dessa mensagem. Trabalha excessivamente, não tem tempo para se dedicar a Deus, à família, e está ficando envelhecida e envelhecido e perdendo o melhor da sua vida. Meu irmão, o que você tem feito para ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais tranquila? Alguns jovens só conseguem perceber algo errado em suas vidas quando se tornam adultos frustrados, cujos sonhos foram enterrados lá nos becos da sua história. Alguns pais só conseguem perceber a sua crise familiar depois que suas relações com seus filhos estão desfaceladas. Aí acorda. Mas quando a criança batia na perna, queria colo, eu não tenho tempo, estou lendo jornal, estou assistindo o meu programa de televisão predileto, eu tenho um compromisso. Alguns profissionais só conseguem perceber que perderam o encanto pelo trabalho quando ficam deprimidos. Chega domingo à tarde, e é o que diz as pesquisas, no horário entre 6 e 8 da noite, é o maior índice de suicídio. Porque a solidão chega, cansaram do domingo, não tem mais o que olhar na televisão, não tem mais expectativa, não todos, mas uma boa parte fica depressivo, e muitos não suportam isso e buscam o extermínio. Lute contra esse demônio que talvez vá te perseguir neste final de semana. Quero nesse momento orar com você. Não tenho dúvida, Senhor, que nessa sexta-feira a tua palavra ela foi de encontro a milhares de coração. E eu não estou lutando contra a carne nem contra a sangue. Eu estou batendo contra as forças impetuosas dos infernos que procuram abafar a vida, o sentimento e neutralizar os desejos certos, corretos das pessoas. Se a tua palavra nos afirma que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus, é porque o teu reino deve ser a nossa atração maior. Se temos uma promessa que as demais coisas nos serão acrescentadas, então aquieta o coração dessa mulher, desse homem, dessa família, ó Deus, esse trabalhador exaustivo, que ele possa hoje, Senhor, parar e analisar que realmente a sua caminhada do jeito que está indo não chegará a um fim feliz. Deus, permita que a tua palavra ela penetre como uma espada e que acorde os que dormem, os negligentes, os desleixados com as coisas espirituais, possam ser como que conclamados a tomar posições e voltar-se para Deus. Aqueles que estão fazendo planos, ó Deus, em estar em outros lugares que não sejam a tua casa, que nesse momento, Senhor, o Espírito Santo de Deus os convença de que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém. A ministração do pastor Geraldino tem abençoado muitas vidas. Por isso, ajude-nos a manter o programa Novas de Salvação. Seja um patrocinador. Ligue e fale conosco. 2106 1123. Sim, Deus é fiel.